Espiar aqui tem sido uma bênção na minha vida. E o William fez parte do meu primeiro grupo de renovo. E um cara que está caminhando com a gente já há muitos anos. E tem sido, assim, um grande amigo, ministro, servo mesmo, por excelência. Tem servido essa igreja com seus dons, seus talentos. E eu quero convidar ele nessa noite para trazer uma palavra. Como eu falei domingo passado, eu estou intercalando escatologia com outro domingo, alguém trazendo uma palavra que foge do tema, escatologia. E chamei ele para pregar, para falar nessa noite, que Deus o use, em nome de Jesus, use a tua vida. Seja uma benção. A paz do Senhor. Hoje eu vou falar um pouco sobre escatologia. Brincadeira. A hora que ele me chamou, eu pensei, bom, é feriado 7 de setembro, não vai ter ninguém lá. Me ferrei. Lê um texto em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Provavelmente, quem é cristão desde criança já leu isso na escola dominical. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e bateram e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Faz já um bom tempo a última vez aí que eu trouxe alguma mensagem. Muita coisa aconteceu na minha vida nesse tempo. Eu cresci um dedo. E esses dias eu estava indo trabalhar. Eu caminho uma meia hora da minha casa ao meu trabalho e Deus me deu uma mensagem muito bacana. E eu guardei. Me pensei em compartilhar quando tivesse oportunidade. Meus fones de ouvido tinham quebrado, então eu fui obrigado a caminhar comigo mesmo, para minha infelicidade. E fui andando na rua e estava muito frio, cara. Estava bem frio aquele dia. Então, você sabe quando está frio, você sai com um monte de roupa, né? Você anda parecendo uma pessoa que tem artrose, ou sei lá, você sai de casa andando meio torto, assim, né? Por causa do frio. E eu comecei a andar, e alguns quarteirões depois, eu esquentei. E quando eu me dei conta, eu estava chegando no meu trabalho, e eu já estava com a blusa aberta, já cheguei no serviço, tomei aquela água, morrendo de calor. E então eu pensei, chegando no serviço, eu olhei para uma árvore, assim, balançando muito, estava ventando muito forte, e gelado, aquele vento cortante. E eu pensei, o frio não mudou, o frio continua o mesmo. O que mudou foi a minha percepção do frio, porque eu estava em movimento. Porque o meu corpo esquentou. E eu trouxe isso para a esfera da minha fé. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Quando você, na sua caminhada com Deus, está constantemente em movimento, todos nós aqui somos formados por um conjunto de acontecimentos que acontecem na nossa vida. Circunstâncias, uma criação que você tem, o seu contexto cultural, ou qualquer coisa que envolva a sua vida. Quando você passa a aceitar Cristo na sua vida, de certa forma, você vive sob um novo contexto. E todo e qualquer contexto pelo qual você vive se torna, de certa forma, secundário na tua vida. Você pauta a sua vida pela Bíblia, por Cristo. E interessante que, olhando para isso, eu fiquei pensando que nossa vida inteira é sobre circunstâncias. E quando você está em movimento, de certa forma você exercita a sua fé, você consegue lidar com isso. E agora, quando você está parado, provavelmente todo mundo aqui já passou por alguma coisa na sua vida que te mudou. Você, uma tragédia, a morte de um querido, alguma coisa que te mudou. E, de certa forma, se você olhar para a Bíblia, os grandes homens de Deus não se deixavam, de certa forma, se levar muito por circunstâncias. Era uma coisa meio inabalável. Muitas coisas que acontecem, claro, alteram o nosso humor, mas isso não pode alterar quem você é. o seu humor, de certa forma, como um ser temperamental, o ser humano, acontece alguma coisa, bateu o mindinho no pé da cama, você vai ficar irritado e você vai ter momentos felizes, momentos tristes. E é sobre isso que eu quero falar. É interessante que você olha hoje por aí, você é bombardeado com milhares de coisas que querem te roubar, de certa forma, da sua identidade em Deus. Né? Hoje em dia, uma coisa que você ouve muito é expanda a sua mente, né? Abra sua mente, novos conceitos, não é errado mudar. De certa forma, não é. Não é errado. Mas, de certa forma, hoje você vê muita gente tentando se adequar à realidade do mundo hoje. Temendo ser inadequado, temendo não ser profissional, temendo não ser descolado, sei lá, como diria o Kleber. Né? E há uma inversão de valores muito grande, onde você pega uma mentira ou pega uma coisa ruim e você coloca uma palavra bonita no meio e aquilo se torna uma coisa que é verdade. Uma vez eu fui fazer um treinamento para um emprego onde você tinha que mentir para fazer vendas. Mas não era mentira, era uma técnica de venda. Não era mentira, isso se chama técnica de venda. Então não era mais mentira. Você pega hoje, você trata de certa forma com descaso a sua fidelidade e o respeito que você tem pela pessoa que está com você, aí você usa um termo chamado amor livre. Olha que coisa bonita, que palavras lindas. Você coloca amor e livre, um sinônimo de liberdade. Então você forma um termo onde você vai lá, né? Vive uma vida bem bacana, com meninos, meninas, sei lá o que mais, com cachorros, cavalos. E você tem um amor livre. Mas, vejam bem, né? É uma inversão de valores, é só uma mentira contada de um jeito bonito. E isso acontece muito hoje. E falando dessa questão de movimento, de você mover, se você não exercitar a sua fé, você vai cair nessa. Você vai cair nessa. Não importa o quão bem você esteja agasalhado. Você pode estar com esse agasalho aqui, ó. Você pode carregar esse agasalho. Você pode ser curitibano, macho, bom do frio. Não importa o quão acostumado com o frio você esteja. Se você não estiver em movimento, você vai passar frio. Você vai congelar. E você vai ficar bem ali. Você não vai sair desse lugar. E essa noite eu quero realmente falar sobre essa questão de que qual é a sua circunstância. O que tem colocado você, de certa forma, a mudar? O que tem colocado você assim, meu, você tem que mudar, você tem que se adequar. Né? O que tem te roubado, de certa forma, disso daqui? Da sua vida com Deus, do seu ministério? Porque eu acho interessante que o ideal, quando a gente fala que a gente vive a nossa vida por Deus, hoje nós cantamos porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E, de certa forma, nós vivemos tentando encaixar Deus na nossa vida e não o contrário. Né? Eu acho que a nossa vida, todas as outras coisas são importantes, porém são um detalhe. Deus é a única realidade. Eu não sei se é correto dizer, mas eu acho que o momento mais real da nossa vida é aquele momento dentro do nosso quarto com Ele. Quando nós oramos e todas as outras coisas que saem e tentam te roubar são coisas passageiras, coisas que não importarão amanhã. E hoje nós nos deparamos aí, provavelmente daqui a alguns anos, todos nós vamos passar por circunstâncias muito ruins nas nossas vidas. Eu provavelmente um dia vou perder meus pais, minhas irmãs, né? Ou talvez eu passe por muita circunstância ruim com os meus amigos, ou talvez eu passe por muitas circunstâncias boas, muitas coisas boas. E o interessante de tudo isso é que ambas as coisas podem nos roubar de Deus. Se você passa por um momento ruim, você não se sente amado. Você não se sente amado por Deus. Você pensa, Deus não se importa, olha só que coisa horrível que aconteceu comigo. Aí você dá um nome para essa coisa. Você sabe o que é. E isso te rouba. De certa forma, você para de estar em movimento. Cadê a Ju? A Ju é bióloga. Ju, Cadê você, Ju? Ju, não sei se eu estou errado, mas parece que todas as coisas que existem estão em movimento, né? Os átomos, alguma coisa assim. Eu li isso no Google. Você que me falou, né? Menos os filomáticos, exatamente. Então, a vida depende de movimento. Se você está parado, tem alguma coisa errada aí. Parado, o que eu digo, eu não estou falando de atividades, eu estou falando da fé. Uma fé prática. Eu não estou falando de você estar aqui no domingo à noite. Domingo à noite está aqui. Se depender disso, então todos aqui estão exercendo a sua fé. Estou falando no teu dia a dia, no seu trabalho. É interessante que as coisas boas também podem nos afastar. Interessante você olhar para a vida de Salomão. Salomão foi um rei que desfrutou de todas as coisas da paz, né? Do auge do reino de Israel. E Salomão, de certa forma, a Bíblia dá a entender que ele, de certa forma, ele se perdeu no caminho dele. Ele esfriou, digamos assim, né? Então são diversas coisas que podem nos levar a isso. Talvez você seja bem sucedido, você ganhe muito dinheiro. E é interessante, quando você está bem, a impressão que você tem é que tudo está bem, que todos te amam, né? Eu acho isso uma coisa estranha, porque você pode se esquecer do amor de Deus quando todas as coisas estão bem. E a gente vê isso acontecer também. Ironicamente, Salomão foi o cara que escreveu o livro de Provérbios, e é o livro que fala 100% sobre circunstâncias, sobre situações, são conselhos. Ironicamente, ele é um cara que se deparou com praticamente só circunstâncias boas, né? Imagine, na pior das hipóteses, ele tinha um harém com 1000 mulheres. Imagina que coisa chata. Aparentemente parecia ser uma coisa boa, riqueza e tudo mais. E a gente olha para isso. E ele escreveu o livro de Provérbios, engraçado que ele está falando realmente sobre esse caminho muito difícil que você tem que escolher todos os dias entre o branco e o preto, né? Hoje em dia, a igreja, em muitas situações, os cristãos, não vamos dizer a igreja, mas muito cristão, não vê preto e branco. Hoje tem muita gente vendo cinza. Tem muita gente enxergando cinza. E a hora que eu comecei a pensar nisso, todos os dias você abre um Facebook e você vê uma mensagem tentando te fazer enxergar cinza. E eu acho que essas são as mensagens mais perigosas, porque a mensagem que faz você enxergar algo negativo, querendo te empurrar algo negativo, ela é totalmente explícita, então você detecta ela muito facilmente. E você pega e, de certa forma, se protege, você se afasta. Agora, o cinza é como essa inversão de valores que eu acabei de falar. Ele é uma coisa muito sutil. E eles vão colocando isso para você. E aqui, como uma igreja de jovens, eu também sou jovem, meus 17 anos aí, tal, e tamanho de 12. E eu me sinto realmente confrontado por isso. Não sei vocês, mas eu me sinto confrontado por isso muitas vezes, e muitas vezes, muitas vezes. E hoje, realmente, você vê muita gente acusando a fé cristã. Muita gente acusando a fé cristã. Acho que esse neoateísmo hoje, que está aí, ele está realmente para querer fazer você se sentir um ridículo na sua esfera pessoal. Não é o ateísmo comum que queria dividir Estado da religião. Não, ele quer fazer você se sentir um ignorante na sua esfera pessoal por você ser cristão ou por você ter algum tipo de crença. E isso é muito sério. Hoje a gente fala sobre a vinda de Cristo e a gente começa a pensar nessas coisas e, de certa forma, eu me pego não pensando na volta dele. E isso é muito assustador. Você tem que ligar o jornal e ver uma tragédia e dá uma lida aqui que você cai na real e você fala, meu Deus, isso está acontecendo. E eu fico pensando na condição que ele fala, que aquele que perseverar será salvo. Né? A minha mensagem hoje é uma mensagem de alerta. Não se deixe confundir. Não deixe que o seu pensamento enxergue em cinza, não seja um daltônico, espiritualmente falando. Que você possa realmente detectar essas coisas e que você não tenha um meio termo. Jesus disse que todas as coisas passarão, mas essas palavras nunca hão de passar. E hoje, o conceito que trazem para a gente é que você tem que se renovar. Legal, você tem que se renovar, você tem que abrir a sua mente de certa forma, você tem que respeitar muita coisa, mas essa verdade aqui, gente, é absoluta. Nós não acreditamos em algo relativo. Hoje o relativismo é muito grande, depende da sua criação, depende de tudo, mas nós estamos tratando aqui de coisas absolutas. Sobre questões básicas da vida, como a verdade, como valores, não sobre que tipo de sonho você gosta, se é de nata ou de chocolate, é sobre você, sobre a sua vida, sobre o mundo em que os seus filhos vão ser criados. E eu quero desafiar você essa noite a ser uma pessoa, não estou falando quadrado, não estou falando uma pessoa quadrada, mas eu estou desafiando essa noite a ser como essa casa. Que você realmente seja inabalável, mas para isso a sua fé tem que estar em movimento. Ela tem que estar em movimento. Você tem que suportar essas coisas da vida. Eu vou falar uma coisa que acontece muito. Quem aqui tem algum amigo, um parente, que depois de sofrer uma decepção muito grande, se afastou do cristianismo? Isso é muito comum, né? Quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que isso não aconteça com vocês. Todas essas coisas que nos acontecem, como eu disse, nós somos emocionais. Vai acontecer muita coisa na nossa vida ainda. Eu vou me irritar, eu vou me entristecer, talvez por um ano ou mais. Só que eu tenho que ser como uma casa na rocha. Eu não posso ser derrubado por qualquer condição climática. Eu quero dizer essa noite, em nome de Jesus, que você chega no ambiente e você controla o ambiente. Jó era um homem que nunca deixou de ser quem ele era, independente de todas as coisas que aconteceram na vida dele. E os maiores homens da Bíblia são homens que não se deixaram corromper pelo meio, ou pelo momento que eles estavam vivendo. Daniel, no auge da riqueza e num cargo importante. Salomão, no auge da riqueza. Isaías, sendo cerrado. Jeremias, sendo ridicularizado, apanhando, sendo preso várias vezes. Todos eles, embora em situações extremas, tinham controle da situação. Você lê os evangelhos e o julgamento de Jesus é uma coisa impressionante. A impressão que eu tenho quando eu leio é que ele estava dirigindo meticulosamente cada coisa que acontecia. Parecia que ele estava no controle de tudo. É como se eles estivessem obedecendo ele. É incrível. Paulo se gloriando dos sofrimentos dele. Ele olha para a vida dele, quando ele fala aquela frase famosa, aquele versículo famoso, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava falando realmente disso. Aprendi a estar contente em todo tipo de situação. Né? E ele não estava falando, acho que, do contente no sentido de felicidade, porque contente significa contentamento. Né? Contente não quer dizer exatamente feliz. Né? E sim você estar satisfeito com a sua condição. De certa forma. Acho que a igreja, hoje em dia, precisa aprender muito ortografia e gramática. As pessoas leem o que elas querem ler. E como eu sempre ouvi do Pipe, aqui de púlpito, o cristianismo não tem nada a ver com felicidade, gente. Pelo menos aqui não. Aqui não. E nós temos aqui, graças a Deus, muitos casos de pessoas que passaram realmente por situações horríveis e perderam pessoas muito especiais que estão aqui hoje, essa noite. Outra forma, voltando ao inverno, de você realmente se manter em movimento, essa questão do movimento, do calor, existe outra forma de você se manter quente no frio, que é o calor humano. Você tem um cachorrinho lá, você sabe, às vezes você fica lá com ele. Né? Mamãe, papai, namoradinhos não, mas mamãe, papai, tudo mais. Maridos, com certeza. Mas é só uma analogia para essa questão de que, muitas vezes, no meio desse inverno, tem alguém parado. Tem alguém parado. E você precisa realmente trazer um pouco de calor para essa pessoa. Muitas vezes, falta a sensibilidade, às vezes, da igreja. Né? É interessante que eu tenho alguns amigos, como o Gatinho do Mal e o Pipe, Né? Pessoas que às vezes eu posso ficar um bom tempo sem ver, os homens do Renovo, grupo 1, os outros nunca serão. Nunca. É interessante que você pode ficar um tempão sem ver os caras e às vezes você precisa e essa pessoa está ali. Né? Eu quero te desafiar essa noite realmente a rever alguns conceitos seus na sua faculdade, no seu relacionamento com o seu namorado ou com um amigo que você quer impressionar. Hoje no ônibus eu vi um menino mais novo com um menino um pouco mais velho, que, me desculpem o termo, mas era um babaca. E ele totalmente impressionado assim, com o amigo dele, cara. E o cara falando umas coisas assim, putz, vergonha alheia mesmo. E, entendeu? E todos nós estamos sujeitos a isso. Não adianta. Não adianta. Todos nós estamos sujeitos por algum motivo, ou visando algo, a nos deixar, de certa forma, corromper. A nos deixar levar por uma circunstância. E é engraçado. Engraçado, o que você encontra aqui não é isso. Não é isso. Quero te desafiar essa noite a estar em movimento. A palavra, sabe, que falou muito comigo é movimento. Porque a fé sem movimento ela é parada, ela é morta. Paulo fala, coloque em prática a salvação de vocês. E Salomão fala, meu filho, sobre todas as coisas, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. E hoje em dia, é isso que a gente vê. Né? Você vê pessoas que mudam e que acham que o simples fato de mudança é progresso. Mudança nunca vai ser progresso se não for para melhor, gente. Mudança nunca vai ser progresso se não for para melhor. Eu quero que você saiba, se você acha que a sua vida não está legal, se essa noite você acha que você precisa mudar, você não precisa mudar, você precisa achar quem você é em Cristo. Porque Ele te deu mais do que o suficiente para que você esteja, no mínimo, contente. Não feliz, não estou dizendo feliz, mas no mínimo contente com a salvação que Ele te deu. Com a condição que você tem hoje de simplesmente estar aqui e ler esse versículo comigo. Com a condição que você tem de estar alfabetizado. Com a condição que você tem de, mesmo sendo feio, estar com uma namorada do seu lado agora. Então, é assim que funciona, gente. Essa noite o meu desafio é realmente você parar de se procurar em circunstâncias, sabe? Às vezes você fica pensando, ah, se eu me formar, ah, o dia que eu casar, o dia que eu tiver uma situação financeira melhor. Se você não se bastar com o amor de Deus, jamais você vai se bastar em outra coisa. Jamais outra coisa vai ser suficiente para você. Mas para isso você tem que estar em movimento. Eu quero desafiar hoje você que está com o seu ministério parado, sabe? Você que é músico, é ministro, você que é discipulador, cara, que essa noite você não congele, que você não congele ao longo dessa caminhada, que você persevere e que você volte a se encontrar, sabe? Eu tenho muitos amigos que estão aí perdidos, procurando aquilo que eles perderam para alguma circunstância da vida. Não se deixe ser controlado, gente. Não se deixe ser vítima de uma coisa passageira na sua vida. Sabe? A sua fé em Deus tem que ser maior que qualquer perda que você sofra. Se você perder os seus pais, saiba que a nossa fé em Deus coloca ela lá. Lá em cima, onde você poderá revê-los, onde você poderá tê-los de volta. Se você perder uma pessoa que você gosta, Deus pode suprir um filho, Deus pode suprir isso na tua vida. Se você teve alguma decepção amorosa, meu, vai para o salão de beleza e volta para cá, entendeu? Eu fui uma pessoa que mais de uma vez eu me perdi por motivos de circunstâncias. Quem conhece um pouco da minha história sabe de me deparar com determinada situação na minha vida e, de certa forma, me frustrar e deixar muita coisa de lado, inclusive o ministério, sabe? Mas eu acho que aquele versículo Tudo posso naquele que me fortalece. Ele só é verdade se realmente você não for vítima de circunstâncias. Elas podem alterar o seu humor, elas podem te deixar emocionado positivamente ou negativamente, mas ela jamais pode alterar quem você é. Quando você é controlado por circunstâncias, qualquer coisa faz com que você deixe de ser quem você é. Eu sou cristão. Aí vem alguém e pisa no seu calo. Aí você não é mais. Eu sou fiel à minha esposa. Aí acontece uma situação, aí você não é mais. Eu amo meu pai e minha mãe. Eu amo a Deus. Então acontece uma situação e aí você não é mais. Sabe, gente? Tenham em vista realmente que nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Né? Eu achei muito interessante. Todos devem ter recebido um e-mail que o Cris mandou falando sobre os ministérios da igreja. A condição na qual ele se colocou, sabe? Quem conhece o Christopher sabe pelo que ele passou. Conhece um pouco da história dele. E a gente já viu aqui muitos casos de pessoas que passaram por circunstâncias difíceis. O Pipe mesmo, esses dias aí, estava bem ruim. Charlie, eu me lembro, que passou por uma fase na vida que estava macho, estava brabo demais. E está aí hoje. Então essa noite eu quero realmente, principalmente para você que está inserido num contexto de faculdade, vamos falar a real, não tenho nada contra universitários, nem universitárias, mas nesse contexto de faculdade, gente, eu tenho uma irmã mais nova que está na faculdade, já fiz faculdade também, e hoje em dia, cara, está lamentável o que eles estão tentando fazer com os nossos jovens. Está lamentável o que você ouve de boca de professor, essa inversão de valores que eles tentam empurrar para a gente. É lamentável. Eles querem realmente fazer com que você enxergue cinza. E Deus tem aqui uma vida cheia de cores para te mostrar. E as principais delas são o branco. Ele quer te mostrar as coisas bonitas da vida. Mas para isso, não deixe que circunstâncias e situações estraguem a sua vida. Eu aprendi que você tem que inculcar as coisas. Né? Nós do Renovo aprendemos que nós temos que repetir, repetir e repetir. Sabe aquele livro legal que você leu, que você falou que ia mudar a sua vida e uma semana depois você se esqueceu? Leia de novo, sabe? Volte para cá. Volte para cá, sabe? Não deixe o seu humor, não deixe o seu trabalho, as suas contas, e nem mesmo aquela pessoa, de certa forma, que está tentando te mudar, está querendo te roubar de Deus. Não deixe que isso mude a realidade que Deus tem para você na sua vida. Você é uma pessoa, uma casa sobre a rocha. Em nome de Jesus, eu quero que você não seja hoje como uma casa na areia, sabe? Eu já fui uma casa na areia. Muita gente aqui já foi uma casa na areia. Nós temos aí, graças a Deus, uns aos outros para caminhar nesse inverno, sabe? Mas para isso você tem que estar em movimento. Em nome de Jesus, coloque a sua vida em movimento hoje, sabe? Eu não consigo mais. Você chega a um ponto na sua vida em que você acorda para uma realidade e que você vê que você não precisa mais agradar a pessoas e que algumas coisas que você almejava tanto já não são mais tão importantes. Então você liga um jornal, você abre esse livro e você vê que, na verdade, todas essas coisas que você vê todos os dias estão longe da realidade que Deus propôs para você. A verdadeira realidade que Ele quer para você está longe até mesmo desse mundo. A verdadeira realidade que Ele tem para você é a vida. E para isso você tem que perseverar, cara. Não deixe circunstâncias roubarem você. Quero que você fique de pé agora. E cada um aqui sabe a circunstância que te colocou aqui hoje e a circunstância que te tirou da onde você estava. Todos vocês aqui sabem o momento que você está passando. E eu quero que você, essa noite, saiba que esse momento não vai durar para sempre. E eu quero que você saiba que mesmo esse momento sendo bom, se ele não se fundamentar nos planos de Deus para a sua vida, Eu quero, em nome de Jesus, que você viva esse momento, mas que você nunca tire de foco que você tem que ser uma casa sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Amém? Quero que você agora baixe sua cabeça e eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai, obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, pela simplicidade, Deus, da palavra que o Senhor tem para nós na nossa vida, Deus. Obrigado, Jesus, que o Senhor nos fala de uma forma, Jesus, que nós podemos entender, Pai. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, por cada vida que está aqui hoje, Deus. E eu quero te pedir essa noite, Deus, que cada pessoa aqui essa noite seja sua, Deus. Que a gente não se perca, Pai, para a riqueza, para a pobreza, para a tristeza ou para a alegria, Deus. Mas, acima de tudo, que nós sejamos teus, Pai. Não deixe, Deus, que as circunstâncias nos roubem, Pai, do plano que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Que a gente seja feliz, que a gente alcance o sucesso, Pai. Mas que, acima de todas as coisas, Deus, o Senhor seja o Senhor da nossa vida, Deus. E que eu quero pedir agora, Jesus, que o Senhor arranque da vida de cada pessoa aqui, Pai, qualquer sentimento, Jesus, de que essa pessoa esteja presa a uma circunstância passada, a uma situação passada que não pode ser mudada, Deus. Eu quero te pedir essa noite, Pai, que o Senhor tire isso dessa pessoa, Deus, e que o Senhor traga ela de volta para Ti, Deus. Restaura essa noite, Jesus. Os pastores, os ministros, Pai, os discipuladores, restaura hoje os sonhos, Jesus, que foram enterrados por causa de uma única circunstância, às vezes, Deus, que possa ter ferido essa pessoa, Pai. Que o Senhor possa realmente curar essa noite essa pessoa, Deus. E que o Senhor possa trazê-la de volta para Ti, Pai. Nós sabemos, Jesus, que embora a gente possa estar aqui todo domingo e que a gente possa ler a palavra todo dia, Jesus, se a nossa vida não estiver fundamentada em Ti, Deus, nós nos deixaremos levar, Deus. Ajuda-nos, Jesus, a ver a vida que o Senhor planejou para nós, Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor leve cada um em paz essa noite, Deus. E que essa mensagem simples, Deus, que eu ouvi há muitos anos quando eu era criança na escola dominical, Pai, que ela se torne realmente realidade a cada dia na vida de cada um, Deus. Porque eu acredito, Jesus, que o Senhor é o Deus que pode realmente nos dar a vida, Pai. Teu nome que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. É breve, mas era isso, gente. Deus abençoe. Pode sentar. Eu assisti um filme documentário com o Luciano essa semana, que foi bem interessante, sim. Era a história do... Era sobre guitarristas, né? E era a história do Jack White, o vocalista da banda White Stripes, o The Ed, da banda U2, e o Jimmy Page, da banda Led Zeppelin. E a gente, eles falam de como começou, né, do que foi o fator assim, que fez a grande diferença. E falando sobre essa questão do momento que foi chave, né, no diferencial da vida desses caras, assim, a escolha de uma guitarra, por exemplo, né, o The Edge, ele foi lá e escolheu uma guitarra, lá, uma Gibson Explorer, e aquilo fez a diferença no som, né, na banda. E essas bandas mudaram a história da música. São três bandas que influenciaram toda uma geração, né? Eu acho interessante esses fatores de escolhas que a gente tem na nossa vida e que são diferenciais, né? E que hoje podem fazer a grande diferença na sua vida, de ter chego aqui conduzindo a vida de uma forma e hoje simplesmente dizer, cara, minha vida precisa mudar, sabe? Hoje eu preciso tomar algumas atitudes na minha vida que façam essa grande mudança mesmo, de diferenciação. E uma atitude pode fazer a grande diferença na história da sua família, na história dos seus amigos, né? Isso que o William falou hoje a respeito do neo-ateísmo, né? Eu tenho lidado com isso todos os dias. Existia um debate essa semana de três ateus contra três cristãos. Eu fiquei assim, esses três ateus são três ateus de grande influência no YouTube, principalmente. Os caras têm canais no YouTube lá e são muita influência, muito influentes no YouTube, na vida de muita gente, são formadores de opinião mesmo, né? Mas eu olhando assim, ouvindo os argumentos dos caras acerca da fundamentação do ateísmo deles, eu ficava impressionado o tamanho da ignorância com relação ao que é de fato o cristianismo. E para vocês terem uma ideia, adivinha qual foi a grande pergunta que eles fizeram lá? Se Deus sabia? Eu dei risada quando o ateu usou o argumento, se Deus sabia, eu falei assim, olha, está aí o se Deus sabia. Né? E está aí, sabe? Eu estou vendo, a gente vê muita gente mesmo sendo levada por essa onda neo-ateísta que está aí. Né? Na verdade, esse neo-ateísmo ele tem feito assim, no Brasil um estardalhaço, mas lá fora isso já está mais do que se ultrapassando. Né? Isso está indo já. Isso aí foi uma ondinha que veio e já está indo. Mas no Brasil está chegando agora, né? Para variar. Né? Daí tem muito brasileiro aí sendo levado por essa ondinha aí, tá certo? Desafio vocês mesmo a visitarem o blog da Descontradizendo Contradições. Tem muita coisa lá, muito material. Se você se propor mesmo a estudar, cara, tem muito material, muita coisa ali. Mas, acima de tudo, conhecer a Deus, que é o que vai realmente fazer a grande diferença. Né? Não tem argumento que pode convencer a experiência. O que eu vejo muito nesses neo-ateus é que esses caras assim, se dizem ter virem de alguma forma do cristianismo. Né? Esses caras foram numa igreja, visitaram uma igreja um dia e falaram que são cristãos porque um dia vieram do meio evangélico. Ou foram criados numa família evangélica e acham que isso significa alguma coisa. Né? É somente a experiência cristã mesmo, de você experimentar Deus mesmo de fato, que é o grande diferencial. Que você não tem como negar a experiência, né? Provar Deus na sua vida. Amém? Então, eu quero que você mesmo sentado aí, pegue o seu irmão que está ao seu lado, ore pela vida dele, pela semana dele, que essa palavra venha realmente permanecer nos nossos corações, em nome de Jesus. Deus os abençoe.